4755, chão centro Recife, frequência 1-2-8, eterna 1-3-5-3. Centro 804, pista para 4.010, autorizado o procedimento de imagem, reporta passando CRV por 363. Alfa-Tango, confirme pessoas a bordo, código acionado e tipo de equipamento. Quatro pessoas a bordo, Alfa-Tierra 50. Mantenha referências visuais, registro no 07. Não ingresso na área proibida de Camaçari, reporta para liberar a frequência. Alfa-Tango vai prosseguir direto para pouso em Praia Forte ou preparar que para voo em mais outra área? Retorno em Salvador. Gente, o Tchau Alfa-Tango tem frequência livre. 1501, chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 125.35. Versículo 2235, azul 5021. São 3804. Informo. Chuva moderada sobre o campo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. O Romeu, Romeu Golf, troque com a gente para 0145. Confirme a realidade, se você se encontra no Salvador. Papá, papá, Juliana, até Romeu, informe Salvador para o instrumento, meu pé, 3 mil metros, chuva moderada sobre o campo. Lete, então, ao meu, a gente informa que é sinal da pista no 7 está visual e será autorizado o visual especial. Reporta e tarifa. Romeu, Romeu Golf, informe Salvador para o instrumento, mil pés, 3 mil metros e chuva leve agora sobre o campo. 3804 na escuta lá, tem? Romeu, Romeu Golf, confirmo. Com 3204, chama a torre, pretensão 1895. 3804, ajuste no 07, recorte visual com a pista, palmo, chuva sobre o campo. 307, palmaria pista. Tá tango, tá afastado 1.0 milhas da área de Camaçari. Tango firme, frequência livre, traz coordenação, chama no retorno. Como 4-4, autorizado a linha Lima, tem o pistão 2-8. A Lima, sei. São 3804. Paulo foi ao Zulo 600. Confirme a altitude que avistou a pista? Sempre quieto, sei. Ciência 3804. Reporte pista livre, chamo o Paulo 1-2-1-2-9. Valeu. na semana solo, tá? 3, 2, 4. Aciona a identificação dessa vista da VIPIT até 4.100 e deixa no 0.7. 4.100 e 0.2. Chame o controle de Salvador, 1.20 da Escolha. 3.08, manda meia, cuidado. Contato radar na decolagem, subavia eleva 1 no alfa para o nível de voo 3.0. Via eleva 1 no alfa, voo 1.454. 1.454, formo próximo de posição de 12 horas no 4.000, rumo nordeste, mantendo no 1.500, não interfere na sua atenção. estamos bem com o campo. Um pouquinho de espaço. Ah, mas vamos ver. presente, mas por não. Vamos começar a redução no presente. Ok, gente, vamos no tráfego, estimando o rotatório em 2 minutos, no Silva, está mantendo 1.500 pés. Eu vou manter meus pés aqui. Sim, gente, mantendo meus pés, o total e o meu Wolf, já vejo meu visual, aguarde para prosseguir para vocês. Hotel Romeu, para informação, o tráfego de Romeu no Golf 1 no meu pé na rotatória não conseguiu enxergar o campo, perdeu contato visual com o campo. 7, pelo Hotel Romeu, o visual com o mesmo, deixando que usa massa na posição de 12 horas. Vou apertar um 360 aqui na posição parede. Caso negativo, eu solicito os vetores para procedimento da 22. Silêncio até o meu ativo. Tem informação no controle, senhor Anato do Doco Campo? Você faz tanta revisão aqui no meu setor. Vou fazer só 360 aqui, a chuva está passando, aí eu vou. 4167 agora sim, autorizado a decolar, custa 2800 graus, 099. Decolada do 4167. Controle de Salvador, azul 2669, Delta Esquiva. Azul 2669, preço parâmetro de voo 060. 060, 69. Eu peço o Paulo 417. Primeiro, até o meu, número 2, mantenha condições visuais. Gente, vamos ver o curso da pessoa, tentar novamente. O Romeu 27 foi na rotatória, não está descendo 17 não. Aqui na rotatória, como você está por aí, você acha que é tudo visual, mas para lá não está não. 309, entra para o nível de voo 070. Desce para o 070, reduzindo para presente para 239, 6149. Atingiu 120, voo no 396. 1392, eu vou reparar em 050. 050, 390. Altar 31, meu Golfo. Tem ativo. Direto, autorizado, bater 1.500 pés na vestibular da SEASA, aguardando autorização para prosseguir, final da noção. 7, saindo para o SEASA, 1.500 também. Conduza para 2509. Salvador, 120 da SEASA. 08, boa. Agora sai do ponto 0903, para 03, no teu ponto de espera. Contato radar na decolagem, sobre a saída São para o nível de voo 320. Se tiver necessário manter até 2.500 a proa. A linha 4167, mantenha a proa até 2.500 pés. Após suba e saída São Bruno. Relativa, vamos até a porta 2.500 após esquerda São Bruno via 467. Continua a aproximação, reporte visual com a cabeça do DZ. Reportará visual, gol da 255 na 097. Silêncio Ferro Romeu, mantendo condições visuais. com solo para chegar ao final da... da... 17. Gente, Jorge Paulo, você está 360 aqui pela minha esquerda, só com o Romeu Romeu Golf 500, pega a máxima vertical da rotatória, eu vou manter a esquerda dele. Gente. Berlim 69, vista para 5.000 pés de ajuste na 017, número 2 em aproximação. 5.000, 2.000 menor. 5.000, 2.000 menor. Colha esquerda para o 200 pelo limite radial 1000 Salvador. Vira agora 200, contato pela radial 1000 Salvador, 2669. Quero ter contato com o controle. Relaxa, está na fila. Pode Salvador, matar. Chamando a 320, aqui é a identificação. Esta, e chegada PCT1 até o nível de volume 20, informa o tráfego, posição de 10 horas, 37 milhas, rumo ao sul, mantendo o nível 100, um eco 190. Paulo acertando, prossiga. Aciona a identificação, deixa a minha chegada PTC1 para o nível de voo 120. E fala para câmbio. Dois Salvador, boa, chinelo 1141, informação com a pátria. Chinelo 1141, pista para 5.006, o ajuste 1097. 5.097, 1141. E 2.069, pista para 3.006, aguarde o voto final para 0.9. Descendo para 3.000, 2.069, vai aguardando V2, quer que V2 com muita velocidade. Pista para 2.009, ajude 2.069. Reduzindo 2.009, 6.009. Pela 1.041, reduz a velocidade para 2.009. 2.00, reduzindo 1.041. Não interfere sua decolagem. Com a decolagem, mantém a sua até 2.510, autorizado a decolar, pista 28, vento 2, 0 graus, 03. Autorizado a decolagem, pista 28, mantém a proa 2.500, proa 2.03. Filete até Romeu, no solo, os 2.1. Autorizado o backtrack, suporte e levando a pista. Sim, só para o de voo 320. 320, 467. Leão 4 Lama, vetora 4 para fornecimento, esquerda na proa 230, pelo limite radial 100 de Salvador. Confirmando para o Leão 4 Lama, proa esquerda 230. De novo, na Leão 4 Lama, esquerda proa 230, limitado pela radial 100 de Salvador. Esquerda 230, limitado pela radial 100 de Salvador, Leão 4 Lama. Rio 2009, Salvador é 7 milhas. Nordeste da depressão térmica 363, vem acima na VSA, operadora final do aeronave, deixa para 250010. 250010, na proa do céu, 2363, o 2663. 2013, decolada 122, chama o controle, Salvador, 120108. 202 com controle, bom trabalho, bom evento, 2093. Meu... deixa eu chegar para o que está ali, por favor. 1500, decolou, mandou na prova, 2500. 2003, contato a radar na decolagem, 2000, saiu da letra 1, era no vídeo com 360. Pode coivar a esquerda, para o geral? 2003, autorizado, sim, beleza. Esquerda, elefa, subindo ao 360, ou 2013. O chamado 6315, desça para 4010, hoje o chama 07. Vamos passar. Voo no 392, completa final, chama 3 Salvador, 118, décima 95. 2285, gol no 396. O Lago autoriza manter a vertical da entrada do corpo, senhora? Fica condicionado ao tráfego? Fala, Tatanga, mantém o setor aguarde coordenação 14. Mantém o setor aguardando a coordenação, graças a Deus. Maria, visão, boa na 3, vazinha. Fernão, no 28, decimal 35. 351, 283, 51, obrigado. 96320, vista para nível de voo 050. 050, Fala Setão e Nelecim, estrada do Coco, ingresso do Correio de Orlado, que reporta no Ceasa. Vai botar no Ceasa, graças a Deus. 2009, completa aproximação a aeronave, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 2095, chama 2069. Salvador, boa tarde, Azul 2669. Azul 2669, continua a aproximação, número 2, ajuste 1097. 2069. Azul 2669. Então, meu golpe, já foi solicitado ao controle um espaçamento para... 5622, para pouso. Vai abrir uma janela para... O seu conhecimento é 28 para pouso. Seu pouso. Sim, Matheus, continua aqui pela tela? Tá, filho. É meia ano, 4 horas, estabilizado o novo procedimento. Fechando a meia ano, 4 horas, completo o final, aguarda o transporte. Aguarda, meia ano, 4 horas. Número 315, deixa para 4.10, reduz 9.017, reduz o velocidade para 2.09. Número 319, chama a Torre Salvador, 118, décima 95. 2.0, reduz para 2.109. Charlie Alfa Tango, que senhor comprou de Lauro de Freitas, aguardando a autorização, mantém 500 metros. Autorizado manter a vertical da estrada do Congo, senhor? Tá, firme. Manter a vertical da estrada do Congo, reporta o norte da torre, então. Eu não sei, Ramiro, chama os 25, livra esquerda, antes de ingressar na alfa, chame o São Salvador, 121, nós vamos logo. Esquerda, alfa, nós vamos. A partir da alfa, 1219. A partir da alfa, 219. Azul 2669, fiz autopista. Ainda não, senhor. Azul 2669, reporte visual, informo helicóptero e aproximação no campo à sua direita, mantendo 500 pés, não vai ter perigo seu posto. 769. Corre, informador, boa tarde, Xandé 6141, estabilizado no final do procedimento. O Xandé 6141, continua a aproximação, número 2, ajuste no 017. 6141. Já passou, o prossiga sem interferir com a... Vai se aproximar sem interferir com a sinal 1028, Xará Fatão. Aeronave está visual. Azul 2669, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 0620. Só para o 0 final da aeronave, deixa para 25006 e ajuste na 0.97 e forma a estabilizar. Informação, só um helicóptero mantendo 500 pés à direita da pista 28, não vai interferir com seu pouso. Continua a transformação, aguarda no pista livre. CF-61-4-1. Augusto, você tem uma posição? Passe logo depois da trave. Autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 620. Vira pouso, 6141. Correu para falar, vai até o norte da torre. Alfa Tango. Da parte 4 e 5. Ok, parte 4 e parte 5. É, parte da Malteca. Alfa Tango, sim, te mantém o setor aguarde. Simulação, para a situação. Vai manter o setor aguardando, você é fatal, tá mantendo mais uma sua. Tango autorizado direto 4-5, suporte solo controlado, vento 230 graus, 0-5-9. Autorizado direto, rapaz, é o Xará Fatal. C3-3-6-6, autorizado a alinhar e manter pista 2-8. Alinha e manter pista 2-8, para 3-3-6-6. Puxa, leve 1-4-1, no solo aos 3-0, alinha da esquerda, chama o solo Salvador, 1-2-1, da Chimão 9. Esquerda, chama 2-9, 6-1-4-1. Eu vou meu gol, só que irá de próximo. Com o meu gol, eu te afirmo, prefiro o final do 7, aguardando o telefone do povo. Se mantém em condições de 0. É 320, deixa para 25006, aguarde para a Serra Vita 363, o ajuste na 097. Está na papala, Xará Fatango. Xará Fatango, considero o solo aos 3-1. Livro com 4 e 5. local de frequência ali. Comando Golf, reporte visual para a pista. É o Golf. 226, desça para 4.000 pés, ajuste no 07 e reduza para 2009. Continua a aproximação. Aguardando atravessar o pouso. Mas também manter a chegada até a posição Tepice após voa Serra Vita 363, ok? 6226, pista para 2500 pés, autorizado para o procedimento aeronave. Seguindo 44, desça para 4.000 pés, ajuste no 07, reduza para 2.009. 4.000 Golf, afirmo, mantenha a estrada aguardando a instrução. Aguardando. Então 3366, decolada 33, chama o controle de Salvador, 120, 10.8. Controle de Salvador, obrigado, então 3366. Controle de Salvador, boa tarde, então 3366, decolado, mantendo o prono da pista 22, passa 2200 agora. 3366, contato radar, segura para o nível de voo 370, saída Momo. Só para o 370, cumprindo a Momo. Pronto, está na 366. Comando meu Wolf, está presente, chama o controle, Salvador, 120, 10.8. 120, por favor. Romeu, Romeu, Romeu Golf, curva para 250010. 250010, super, super, Romeu, Romeu Golf, curva da direita para 5, no solo aos 3, meu na esquerda, chama o São Salvador, no meu na esquerda. Mantenha a Bernardo Pouso, pista 28, vento 260 graus, número de elétrico. Bernardo Pouso, 28, pista 260 graus. Informo que seguirá tráfego Airbus 318, 10 milhas à sua frente, posição de território. A zona 3500 faz um descida para 2500 pés, 3144, com 1709 de grau de pedido de redução. Complete redução para 1909. Ok, vai reduzir 3144. Meia, completa final, chame todo o frequência 98, decimal 95. 395, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Gol, fica via direita para 120, limite radial 090, Salvador. 120, limite a 090, Salvador. Então, 3144, desça para 2500 pés, que não é da 1907, autorizado a sinal do procedimento em lado da pista 28, que porta passando o tráfego 323. 2,80, mas 17, são 1,60, 2,64. 2,66, chame Centro Recife, frequência na 2,65, ao término 2,5, 45. Centro Recife, obrigado, Centro Recife, bom trabalho. Amém. Agora a posição de 1h08:30. Reporta passando o terreno por 363, autorizado a final do procedimento terminado, Romeu, Romeu Golf. Reportará 363. 3144. 3144 completa final, chama todos do canto no 8 e sinal 95. 3144. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo que está molhada. 7144. Oxana 6226, no solo 42, táxi à esquerda, antes da táxi Alfa, chama o solo 121, décimo 9. Esquerda, antes da Alfa, décimo 9, já visual? Como é que é visual agora, 3144? 3144, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 04 nós. Leve pouso 28, 3144. Romeu no meu golfe completa o sinal, chame o posto que eu no 8 e sinal 95. Papai Romeu, Romeu Golfe, continue a aproximação pista 28, número 2 para pouso. Informa pista molhada, reposte a vista. Meu Oscar Mike Yankee, torre. Oscar Mike Yankee, libera essa marcha, chame táxi. No 44, no solo 46, táxi à esquerda, antes da táxi Alfa, chama o solo 121, décimo ao 9. Alfa 219, Alfa 3. Antes da Alfa, ok? Então 3144. Alfa 364, vou ler o meu gol. Romeu, Romeu, Golf. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Thank you. Romeu, no Golf, pouso autorizado, pista 28, vento 25, 0 graus, 03 nós. Romeu, Golf. Está autorizado o pouso na 28, vento 250 graus, 059, Romeu, Romeu, Golfo.